Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tweepcast e hoje estamos aqui com a presença do sobrevivente Presto. O pegajoso Dante. Obrigado, hein? E com o quadrinista superior Facas. O regenerativo Mônio. Travou. Que está morto, Mônio, inclusive. O Mônio está sem ideia. Tela azul. Que o Mônio está morto, inclusive. Estou muito de supetão. Que é bom, assim, como sempre, mano. Estamos reunidos graças aos esforços do nosso desmemoriado Eric. Desmemoriado Eric, olha só. Igual o último programa, o Mônio foi o mais fácil, né? O último superior que a gente fez. Tem a ver com o final da saga, cara. O Peter volta sem memória. Ah, sim. É, pode ser. Bem, ah, entendi a referência. Obrigado, Capitão América. E exatamente, estamos aqui novamente para falar sobre Homem-Aranha Superior, ou as revistas Superior, né, que tem Superior no título. A gente fez lá em dezembro de 2013, quando estava começando no Brasil isso aí, né? A gente fez uma primeira parte e agora a gente vai falar do que a gente não comentou, né? A gente vai até o final, certo? Certo, um monte de gente não tinha morrido ainda. Exatamente, então vamos lá. O Aranha não era da Marvel Studios ainda. Exatamente, né? Olha, quanto tempo... A Tia May não era Marisa Tomei ainda. Tia May não era gostosa, pera. É. Cara, depois, anos depois, o pessoal ficava criticando o Trouble, cara. E aí agora tá aí, ó, Tia May gostosa pra vocês, cara. Cara, segura aí. Chupa essa manga. A gente tem que fazer um trip view de Trouble. Acho que chamar o Magari pra participar. Não, aceito, cara, aceito. Tô dentro. Certo, então vamos lá. Então, a última vez que a gente gravou, a gente foi até ali mais ou menos a Superior Spider-Man 20, 23, mais ou menos, que tava naquela fase do Venom, né? O Venom Superior. E aquele parte fantástica, né, da história, o arco fantástico do Venom Superior. É que assim, Venom e Superior na mesma frase é um pouco incoerente, né? Não sei se... Eu tava ouvindo o programa que a gente gravou, né? Tava ouvindo um pedaço dele lá e tal. E o Mônio tava extremamente apaixonado com a saga Superior do Homem-Aranha. Só tava... A saga realmente foi boa, cara. Exatamente. Essa é a questão. É, a gente pode falar que, assim, digamos que tudo que é bom na medida certa, né? Eu acho que foi... O arco do Venom, eu acho que foi... Foi aquele negócio, já que o Dr. Octopus é o Homem-Aranha, como é que ele seria ele como Venom, né? Tipo, sabe aquele negócio, tipo, beleza, é, tipo, é um massa velho, né? A ideia é massa velho, mas precisava ter ido, né? Sabe? A gente fez, né? Eu, o Dante e o Presto, a gente fez trip views de todas as histórias, né, que saíram. O último que a gente fez foi o que saiu sexta-feira passada, que é da revista 19, né, da Homem-Aranha Superior. A gente, o Tweep View, pra quem não conhece, é o programa que a gente vai praticamente comentando a revista em tempo real, né? Tchim, tchim! Mas assim, eu tô comentando isso porque lá a gente tem praticamente uma hora pra falar de cada revista, né? Então, assim, a gente consegue avaliar muito mais nos detalhes e tal. E uma das coisas que a gente reparou enquanto a gente gravava é que essa história do Venom foi mais ou menos o seguinte: a gente vai terminar Homem-Aranha Superior, mas vamos estender um pouquinho mais? Aí eles criaram essa historinha do Venom, entendeu? Se eles não tivessem feito a história do Venom e tivessem explorado melhor o final, a história ia ficar bem melhor. Exatamente. Não sei se a gente comentou, mas a ideia aí é que Flash Thompson aparece... O Homem-Aranha Superior vai lá enfrentar ele. Se não me falha a memória, nessa época eu acho que a revista do Agente Venom tinha sido cancelada, né? É mais ou menos nessa época. E aí, não, e aí ficou em aberto esse negócio do Crime Buster, né? Que aparece e tal. E ele meio que usaram ali esse crossover até pra fechar esse plot, né? Porque ficou meio que em aberto algumas coisas, né? E aí ele aproveita pra fazer a ponte entre a mensal do Agente Venom pro próxima aparição regular dele, que era a Secret Avengers, né? É mais ou menos nessa época aí, porque eu lembro que o programa que a gente gravou saiu depois que o Venom saiu fora da teia do Homem-Aranha Superior, né? Que é a revista que tava saindo mensal. Ele cometeu um pleonasmo, ele saiu fora? Saiu fora, exatamente. É uma forma de ser... Como é que fala? Intensificar a saída dele. Ele realmente saiu, né? Saiu fora. Exatamente. Pedido por justa causa. E aí o Homem-Aranha Superior acaba sendo dominado pelo simbionte, né? E fica ainda mais violento. É, se ele já era arrogante, se ele já era violento, né? Esses... Só coisa boa se intensificou com esse. Com essa relação dele com o simbionte, né? E ele achando que, tá, que tava no controle o tempo todo, né? Acabou sempre acha que tá no controle, né? Pois é. Acabou gerando uma coisa interessante, mas que não foi muito bem trabalhada, que é o fato de ele justificar pros Vingadores e pra Mary Jane e tal, que as atitudes dele estavam estranhas justamente por causa do simbionte, né? Justamente, ele ganhou tempo, né, de certa forma, junto aos Vingadores. É, porque aí ele alguns tinha... Alguns números depois, o Peter usa a mesma desculpa. Não, era o Octopus, estava na minha cabeça. A mesma desculpinha esfarrapada. Mas quando você falou, quando você falou que tinha gerado uma coisa muito bacana, eu pensei que você ia falar daquela grandíssima e bela imagem do Peter com o simbionte pulando uma escada atrás da Ana Maria. Foi comentada no grupo, foi falada em diversos lugares por aquele. Feita por aquele nosso superior desenhista, o Humberto Ramos, né? Humberto Ramos, eles chegaram com uma informação pra ele lá que ele interpretou mal, né? Então, o Venom, ele consegue mudar de forma, não sei o que e tal, aí mostra o Peter sem o simbionte, né? E o Peter todo torto, tipo a cabeça saindo do ombro, sabe? É um desenho muito esquisito. Ah, não, nada, não, um desenho normal do Humberto Ramos, né? Exatamente. Ah, olha só, lembrei de uma coisa que eu ia falar na abertura, eu ia falar que estamos aqui com a presença de, sei lá, fulano mal desenhado pelo Humberto Ramos, alguma coisa assim. É. Seria um insulto bacana. Seria um insulto bacana. Você é tão feio que você parece que foi desenhado pelo Humberto Ramos. Parece um rascunho do Humberto Ramos, né? Olha, isso aí é pra acabar com a amizade de vez, né? É verdade, não pode ser usado aqui não, cara. Só não, mas quando realmente quiser ofender alguém de verdade. Mas eu desisti porque eu nunca posso apresentar o Mônio, né? Que é o último a ser apresentado, e eu deixei a ideia de lado. Ah. Eu sinto uma certa maldade nas suas palavras. Olha... Não, mas o Mônio é simples, é só matar ele regenera, ele vira, sei lá, desenhado pelo Rob Liefeld. Aí, mano. Nossa. O que eu fiz pra vocês, gente? Melhora muito. O Mônio é fanzaço do Salbucema, né, Mônio? É, que pariu. História desenhada pelo Liefeld, arte finalizada pelo Ramos e escrita pelo Salbucema. Nada... Não, pera, ele desenha também, né? Pois é, por isso que... Ah, não, mas eu acho que tinha que ser uma história sem balão, cara. Só pra gente admirar a arte. Caramba. A arte, o storytelling, só porra. Pra gente admirar a arte. Isso é uma beleza. Tá certo. Fala em admirar a arte, é nessa história que a Carly vira monstro. Ah, exatamente, gente. Não... O que, que ela vira, Odete? Monstro. Que isso? Cara, o que eu não entendi desse subplot da ação do Andy, cara, é porque caralhos o Norman resolveu transformar todo mundo em duende. Todo mundo é duende agora. Porque ele é louco. Todo mundo é duende agora. Não, duende geral, cara. E assim, a única coisa que eu saquei foi a referência, né? Eu e o Capitão América sacamos a referência. Não sei se vocês sacaram também. Dele falar que ele é o rei dos duendes. Que é aquele papel do David Bowie, né? Do labirinto. Ah, nossa. que é bem coisa do Dan Slott mesmo, né, cara? Uma referência obscura demais pra uma pessoa. Ué, sã. Tá... Olha, eu não... Faltando um monstro de pedra. Eu não tinha associado, mas... Poxa. Né, sei lá. Bem coisa do Dan Slott mesmo. E isso daí que o Dante comentou é uma coisa que a gente não tinha falado no último programa, né? Porque eu acho que a gente não tinha chegado nesse ponto ainda. Mas a Carly, ela foi sequestrada, né, pelo Duende. Aí o Duende acaba descobrindo, né, que o Homem-Aranha Superior lá não é a mesma pessoa, tudo mais. Não, ele descobre que é o Otto, né? Exatamente. Do corpo do Aranha, mas ele ainda não sabe quem que é o Aranha. Ele, se não me engano, ele já tinha percebido que não era o Aranha que ele conhecia. Sim, já tava desconfiado. Que é aquela coisa, né, por causa do pacto e tal, ele não lembra quem é o Aranha, mas... Ele sabe que não é o Aranha. Ele sabe que não é o mesmo Aranha que ele conhecia. Não, exatamente. Ele começa a ter umas deduções do nada. Ele sabe, assim, ninguém... Não lembro de ter explicado como é que ele descobriu, cara. Tipo, que era o Otto. Porque ele sabia que não tava alguma coisa, não tava normal, beleza. Mas como ele descobriu que era o Otto? Ele simplesmente fala, não, eu sei que você é o Otto Otávio. Mas como não, você sabe? Não, ele descobriu com a Carly. A Carly tinha o... É verdade. O diário dela lá, que essa informação tinha lá. Ela só... Diário do detento, é verdade. Ela só não achou necessário, e ainda bem, escrever no diário dela que era o Peter, que antes era o Homem-Aranha. Né? E aí? Pensei que fosse o diário da iCarly. Nossa, Deus. Nossa, Mônio aprova essa referência. Deixa eu tirar o PS da chamada. Eu fico botando coisas na boca do Mônio, peraí. Que isso? Essa frase não ficou boa assim, solta. Cara, é, não precisa zoar o Mônio, né? Mas eu, o que eu ia comentar só é que ela vira monstra, né? Por que não? A monstra! Bom, e no finalzinho dessa saga, né, apesar dos Vingadores a princípio terem... Aliás, terem comprado mais ou menos, né, a história do Aranha, eles descobrem que o Aranha acessou os dados... O histórico do... Computador. Tipo isso. E apagou todas as informações daqueles exames que foram feitos nele, né, anteriormente. É porque o Homem de Ferro não tava na época lá, né? Aí quando o Homem de Ferro chega, o povo fala, não, mas a gente fez os exames. Ele, que exames? Aí ele vai procurar saber, tipo, dar uma olhada nos exames e foram todos apagados, né? Pelo Homem-Aranha. Não, porque o Homem de Ferro é o único inteligente no grupo, né? Exatamente. Mas é nessa época aí que ele usa, né, a desculpa do que foi o simbionte do Venom, que tava agindo através dele e tudo mais. Não, que da última vez que eles se juntaram, ele deixou um fragmento no cérebro dele que lentamente foi ganhando influência e o caraca, os caras, ai, caralho. Faz sentido. É. Vingadores estúpidos, né, cara? Sabe uma coisa que eu não entendo? Essa do Aranha ter apagado o resultado dos exames? Não deu nada, né? Não, cara, no DOS 5.0 eu já tinha a opção de fazer um Undelet. Os Vingadores não tem lá um Undelet Plus? Boa pergunta. Assim, não, não. É que talvez o Tony Stark use a tecnologia dele no hard, né, cara? Deletou mesmo e foda-se, se vira. É deleção física, né? É, né? É, porque é aquele cara, tipo assim, eu nunca erro, sabe? Eu não preciso de um controle. Aperta o delete e explode o HD, cara. Né? Caramba. Assim, no finalzinho dessa saga, desse arco, é que volta o Fantasminha Camarada, né? Que é com a ajuda dele que o Otto consegue se livrar do simbionte, né? É verdade. É ali que ele ganha força e... Até tem várias páginas, né, que mostra aquelas cenas escrotas pra caramba do Peter achando que ele é o Otto, né? E revivendo toda a vida do Otto. Isso começa depois disso, na verdade, né? Mas no... Ah, sim, depois. No finalzinho do arco do Venom é quem descobre que o Penadinho continua por aí, né? Porque até então ele tinha ido pro Beleléu acho que lá na Superior 9, né? Não lembro agora. Mas até então a gente já sabia que ele ia voltar, mas, né, é aí que realmente a gente tem a constatação. É na hora que ele volta que você sabe que tá acabando, né? Não, é sério, tipo, ele sumiu. É, pra dizer, tipo, caralho, agora fodeu, né? Agora quando ele volta, você sabe, tá acabando aí, porque ele vai ficar aí muito tempo, não. Né? Não, e foi a época que um monte de gente que tava lendo falou, eu sabia que o Peter ia voltar. Ah, não brinca, óbvio, né? Né, é óbvio, beleza, né? Para, vai. Tava chegando a estreia do outro filme, né? Caramba, esqueci. O filme do Electro lá e tal. Não, deixa ele esquecido que é melhor. Então tava chegando ali, tá, é óbvio que o Peter ia voltar, né? Mas tem gente que acredita em tudo. Mas foi justamente na época dessa nação Duende, né? Que o Duende tava agindo nos subterrâneos lá, escondido e tal, que aconteceu isso, né? Do Peter tá lutando lá na mente do Otto pra voltar o controle. Isso aí. Né? Bom, aí na então, hora que termina o arco do Venom, eles começam a focar, apesar que já tava aparecendo, né, volta e meia, a briga entre os Duendes, né? Exatamente, tinha um macabro, né? E contra o rei duende. Meio que o Homem-Aranha fica em segundo plano, né? Em uma edição, uma ou duas edições. Que o cara fica na guerra. Eu vou te falar que era legal, ó, tipo um fanservice. Principalmente pra galera das antigas, que acompanhava aquela fase ali mais ou menos um pouco antes do casamento e o caramba. Que tinha o duende macabro, que ele era realmente... Na época que o duende, você não sabia quem ele era. Não tinha muita explicação. Ele era um filho da puta, podia ser qualquer um do cast. e tava fudendo todos e todos, né? E... Eu acho que é o Magaren, então, já que pode ser qualquer um do cast. É. Ah, não. Ia ter que ser um puta de um jato, né, pra levantar o Magaren, né, velho? Sinto maldade no seu coração, né? Bom, mas enfim, né, no final das contas, o Duende Verde, né, o Rei Duende tava agindo nas escondidas lá e acaba com a cidade toda e o Otto pensa, meu Deus, eu vou perder, eu sou inferior, volte, Peter, né? Apesar de isso... estar assim, foi interessante ver o que ele papa, porque ficou naquela do superior ser quase um Batman, porque tava sempre preparado pra tudo, e o Duende fazendo a festa embaixo do nariz do cara e ele não percebia. Exatamente. Isso foi tempo, porque foi mostrando muito devagar, mas mostrou que fazia tempo que o Duende tava preparando a dele, cara. Desde que ele aprendeu a fazer os Octobos ignorarem o rostinho de Duende. É, ele tinha lá meio que uma tag que eu ignorava, né? Era um QR Code que ele criou. É? O bichinho lia e desconsiderava. Tipo, não registrava, né? Não, mas o engraçado é justamente isso. Ele era tão arrogante, tão cheio de si, que ele nem checava, né? Exatamente, pra saber, tipo... pra saber se a tecnologia dele tava funcionando ou não. Tipo, ele tava lá, ele fez todo o trabalho pro Norman, né? Que, aliás, até nessa época ninguém nem sabia se era o Norman ou não, né? É, era só o Duende Rei, né? Não sabíamos quem era. Quem era exatamente. O que é uma coisa que era característica típica dos duendes, né? Porque quando o Duende Verde surgiu, era o mesmo esquema, ninguém sabia quem ele era. O Macabro, mesma coisa, tipo, ele meio que voltou com essa característica original de ninguém saber quem é o Duende. Porque o Duende ficou muito às claras, né, tipo... Até quando foi o Bart Hamilton, demais. Né? Até é. Quando foi o Bart Hamilton, o Peter achava que era o Harry, né? É. Depois que descobre que não era e tal. Então sempre teve essa questão da identidade, né? A gente descobre que é realmente o Norman na briga final dele com o Duende Macabro. Final, né? Final por enquanto. Dele com o Duende Macabro, que ele mata o Duende Macabro. Aí que ele fica meio... O Duende Macabro fica meio... Começa a se borrar nas calças na hora que ele descobre que é o Norman, né? Que ele mostra, ele mostra a cicatriz, né, dele, do jato no peito. Uhum. E também a gente descobre que, na verdade, ele não matou o Kingsley, né? Ele matou aquele esquema O Kingsley tem franquia, né? Não, e ele consegue incutir a memória de uma pessoa em outra. Então a pessoa realmente achava que era o Kingsley, não era. Mas tem uma sensação interessante aí dele ter mostrado, porque se não me engano depois mostra que a cicatriz era falsa, não era? Olha, até o momento não mostrou, viu? Ou fica a dúvida de que pode ser. Eu lembro que tem alguma coisa assim, não dá aquela certeza absoluta. Ele não é muito... Nesse momento ele não é muito claro. Depois ele fala que ele é o Norman mesmo... Mas ele... O Norman falou que ele mudou o rosto. Então, assim... No finalzinho já. É, já no finalzinho. Então, assim, no final das contas, assim, continua sendo o Norman Osborn, só que você não sabe mais quem ele é. Então ele pode ser qualquer pessoa de novo no cast, entendeu? Ah, agora eu acho que é o André, então. É, pode ser. Que não? Bom, mas aí logo depois disso, aliás, nesse meio tempo, o Homem-Aranha se demite dos Vingadores, né? Quando ele tá sendo pressionado e vai ser descoberto, né? Que é o Otto. Ele se demite numa cena fantástica que ele destrói a janela, os Vingadores ficam atônitos, né? Falam, pô, mas pra quê? Podia sair pela porta, cara. Pra que isso, jovem, né? Né? Quanta violência. O Otto, ele é muito pitizento, né, cara? Ele dá uns 4 ou 5 piti em 30 edições, cara. Tipo, uns piti foda, sabe? Tipo, de surtar e o caralho. Ele saiu pisando forte e quebrou a janela, né? Não foi só andando normal. A gente tem também uma participação aí do Justiceiro e do Atrevido, né? Ah, é. Teve uma historinha, né? Mas foi... É, foi... Não é o Justiceiro, é o Carrasco. É o Carrasco. É o Carrasco punidor. E o Atrevido, verdade. Carrasco e o Atrevido. Caveira. Que não descobrem que não é o. Que não, assim, que eles desconfiam que não é o mesmo aranha, mas como tudo indica que é, eles vão confiando, né? E aí que o império do Otto começa a ruir, né? Que metade dos minions dele se voltam contra ele, né? Eram contratados do Duende Verde, e aí que ele descobre, do Rei Duende, e aí que ele descobre que o Duende tá de volta, né? Tá nativo. Que a merda é muito maior do que ele esperava. Então, mas aí o que eu comentei meio por alto aqui, mas que realmente foi uma coisa meio rápida, né? É que quando ele finalmente percebe que a cidade tá toda destruída, né? Que o Duende tava agindo e tal, de repente o fantasminha volta e ele fala, é verdade, você é superior, e volta, né? O corpo pro Peter. Não, na verdade ele só faz isso quando a Ana Maria tá em risco. Sim, sim. Porque daí ele chega à conclusão que do jeito que ele age, do modo que ele se prepara, ele não pode estar envolvido emocionalmente. Ele comentou, ele né, que ele tem medo de fazer qualquer ação pra prejudicar a Maria. Ele sabe que quem pode resolver é o Peter. E ele comentou, né, que ele nunca teve desse lado da equação, né? Ele sempre Exatamente. Foi a pessoa que ameaçou. Não, que... Nunca foi ameaçado. E outra, né, ele não sabe como lidar com o Norman, e o Norman parece que, tipo, já ganhou ele inteiro, né, tipo... É aquele negócio, tipo, ele que estava se considerando estrategista, tipo, foi vencido na própria estratégia dele. Quer dizer, tipo, tudo que ele tentava, o Norman já tinha uma saída antes, né, pro... Então, é que não é só a questão da saída, é a questão de que o Norman é imprevisível, né? Não, exatamente. É aquela questão da loucura, ele não sabe como reagir com aquilo. Não, e também tem uma questão que mostra, acho que na teia, na verdade, não é nem no, na mensal, que é aquela história que aparece os dois, né? O Otto e o Duende Verde há anos antes, né? Isso aí foi uma team-up, né? Isso. Foi na própria mensal que saiu aqui no Brasil. Isso foi muito. Eu tava folheando aqui, mano. Essa história foi muito sem vergonha. Aproveitando que o Dante citou isso aí, a gente não comentou no último programa sobre várias team-ups, né? Então, assim, elas têm várias histórias, algumas bem, assim, que dá pra deixar de lado e tal, mas outras têm algumas coisas interessantes, né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre algumas das team-ups que tiveram, né? Começando, talvez, por essa própria que o Dante comentou aí, que é mostrando uma história antiga, né? Do Otto e do Norman, né? Eu imagino que, assim, como eu não muita coisa das antigas, aliás, a maioria das coisas das antigas eu não li, eu não sei se algo próximo disso já tinha sido feito antes, ou se isso é tipo um retcon de alguma forma, né? Mas mostra um relacionamento anterior dos dois, né? Do Otto e do Norman. Não nesse sentido. Lá em Paris? Rolou. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O relacionamento anterior não deu certo, né? É, e aí eu acho que ficaram muitas mágoas e tal. Mas mostra que, assim, que o Duende é um maluco psicopata, né? Que ele consegue descobrir uma fraqueza da pessoa que ele considera inimigo ou até amigo, né? E usa aquilo contra a pessoa da pior maneira possível, né? Ele tava com uma estratégia lá, né, pra... Isso é na época que o Duende, teoricamente, tava morto. Naquela época que o Otto ainda usava aquele terno branco dele, né? Isso aí dá muito, pra dar uma... Muito estiloso, inclusive. Muito, exatamente. Simpático. E aí a ideia da história aí, basicamente, é que eles... Naquela época, o Otto recebeu, né, uma mensagem do Duende e tal, e descobriu que ele tava vivo, né? E aí começaram a trabalhar juntos pra derrotar o Homem-Aranha, mas o Duende é imprevisível pra caramba e não deu certo, né? No final das contas. Não deu certo porque o Duende achou a mulher lá que... Esqueci o nome dela. Que foi noiva do Otto, é. Quem é? A Caroline Trainor lá? Não, aquela, é aquela que ele largou, que a mãe pediu pra ele largar e ele largou ela e tal. Não, o que eu achei legal dessa fase, nos detalhes, eu não lembro se a gente comentou da outra vez, é que o Dan Slott, assim, ele não é... esse pedaço do Superior Spider-Man não é o melhor dele, né? Mas ele começa a desenterrar algumas pérolas da própria cronologia do Homem-Aranha que faz toda a diferença, né? Tipo, ele começa a falar, inclusive, das interações que o Homem-Aranha tem com outros, que o Otto tem com outros personagens, né? Inclusive com o Kane, né? Exatamente. Lembrando que o Kane foi o assassino do Otto da primeira vez que ele morreu, né? Então, tipo, isso foi bem, muito bem lembrado, muito bem sacado pelo Slott, porque ele começa a trazer essas tensões de volta. Ele começa a usar mesmo a podreira da cronologia a favor, né? De contar a história que ele precisa. O Dan Slott já vem trabalhando com a Homem-Aranha faz um tempo. E uma coisa legal do Dan Slott, que eu sempre falo, é justamente isso. Ele resgata alguns elementos que foram perdidos tanto pelo editorial quanto pela memória dos roteiristas que vieram posteriormente. Mas às vezes ele retoma de uma forma meio zoada, né? Ignora algumas coisinhas, né, pra poder contar a história. É, pra encaixar na cronologia que ele quer. na cronologia pessoal dele. Mas aí é um método... Cara, mas só de pegar coisa de outros roteiristas que estão esquecidas já é um mérito, porque geralmente os caras não fazem isso, eles só trabalham com o que eles mesmos fizeram. Mas o isso aí de ignorar um pouquinho a cronologia anterior, só pra encaixar o elemento melhor, isso aí é um método do Bendis, né, cara? O Bendis, ele quer usar o tal personagem, foda-se, foi feito antes. Ele quer usar e cair, é o que ele usou, entendeu? O Slott, não, ele já tem um pouco mais de cuidado de não ignorar. Por exemplo, ele lembra, né, no, na interação do Otto com o Flash Thompson, ele lembra que os dois personagens são antiquíssimos na mitologia do Homem-Aranha e nunca se cruzaram. Exatamente. Diretamente, entendeu? Tipo, ele chegou a pesquisar, eu acompanho ele nas redes sociais, e ele comenta que, tipo, chegar a ser impressionante que dois personagens estavam sempre ali próximos, né? Nunca chegaram a ter nenhuma interação. Só fazer uma observação, a moça era Mary Alice. Eu também tava pesquisando. Ah, ele resgatou alguns elementos até da saga do clone, aquela Stunner. Sim, ficou verdade. Completamente. Era, que era meio que guarda-costas / namorada do Dr. Octopus, né? Então, o Otto, ele tinha voltado à vida porque ela deu a vida por ele, né? Sim. Lá no final dos anos 90. E quando ele morre, né? O corpo dele morre e ela volta, né? Ela sai do coma que ela tava. Sim. É que, aliás, foi legal ter trazido ele mostrando todo um carinho por ela. Isso eu acho muito bacana. Exatamente. Só que ele não conseguiu fazer muita coisa porque justamente nesse momento ela tava tentando matar ele no corpo do aranha e... A saída que ele usou pra conter ela, que foi usar aqueles programas a irrealidade virtual, é assim, aquele um mês que ficou que o Peter abandonou de ser Homem-Aranha e ficou só as revistas de linha do Aranha Escarlate. Eu tenho isso em inglês, assim, tipo, é horrível a história, mas assim, faz parte da cronologia. Ele resgatou, cara, eu fiquei, caralho, que legal, né, tipo, sabe? E já que a gente tá falando das team-ups, uma coisa que aconteceu em várias, né? Foi um arco grande, foi o Sexteto Superior, né? Que o Otto... Ah, coisa linda de Deus! Foi. Não, o Sexteto... Calma aí, deixa eu... Sexteto Sinistro. É o Sexteto Sinistro. Sexteto de Superiores, não é não? Não, o Sexteto Sinistro mesmo, que é um monte de vilão lobotomizado pelo Otto, agindo... Então não é coisa linda de Deus. A gente vai chegar nisso aí que você tá falando, mas ainda não. O que eu tô falando é do Abutre, Homem-Areia, Electro, Mysterion, Camaleão, né? Quando ele tá dormindo, ele é o Mysterion. Que é aquele arco lá que o Otto captura, né? Vários vilões e... O que ele faz com eles mesmo? É uma droga, né? É um tipo de controle mental. Ah, isso. Mas ele vai, na verdade, agregando, né, essas pessoas ao longo do tempo, né? Ele vai indo bem aos poucos, vai mostrando que ele tá adquirindo o pessoal. Colecionando action figures. Se eu não me engano, foi antes de mudar de nome, não foi? Não, foi antes de mudar de nome. Não, já era Superior Team Up. Foi depois daquele arco com o Chacal e o Aranha Escarlate. Lá já era Superior Team Up. É porque foi aos poucos, né? Ele foi. Tipo assim, o arco do Sexteto em si acontece no meio, mais ou menos, dessas Team Ups. É, ele acontece no, na 5-6. Eu tô com as capas abertas. Mas é assim, Não, é que o que eu lembro, ele foi capturando os personagens antes de virar superior team-up. Eu acho que já era Superior team-up, mas eu acho que talvez ainda não era a teia do Homem-Aranha Superior. Eu acho que ainda tava saindo pela teia, não era? Não, saiu na mensal. É verdade. As mensais, eu tô com o Marvel Wiki aberto. O primeiro foi primeiro os Vingadores, aí depois teve o Escarlate. Aí a 3 e 4 foi aquele tie-in com o Infinito. E aí depois já veio o Superior Six. Então, é porque durante todas essas histórias aí, né? Ele vai capturando os caras, né? Tanto que nessa dos Vingadores aí, ele pega, eu acho que o Camaleão... Naquele entra lá no aeroporto aviões da SHIELD, é a que ele pega o Camaleão. Na que, se eu não me engano, tem uma que aparece um dos duendes, o Macabro, que ele enfrenta o Macabro, se eu não me engano, acho que é o Fio ainda. Ele aparece o Mistério, e é o Mistério. Ele vê que não é o Mistério, que é um cara contratado lá, né? Que é um cara que comprou a franquia do Mistério. E aí ele acaba pegando esse Mistério também. Ele vai. Eu não lembro quando começou, mas ele vai realmente adquirindo o pessoal aos poucos, né? até... É, mas não precisamos entrar em detalhes, né? É, tá bom. Como é que é? Pegou o camaleão, pegou o mistério, aprendeu bem com o Capitão Stacy, né? Tá pegador. Isso, justamente. Mas aí, ele foi fazer algumas missões, né, com esse pessoal, até ele enfrentar os mestres do terror e o mestre da luz por trás deles, né? É, assim, as revistas com a ar de team-up normalmente tem umas histórias bem mais ou menos, né? É, a própria, a gente tá fazendo dos Trip Views Classic lá sobre as team-ups antigas, né? Normalmente é um roteiro mais bobinho e tal, né? Aqui se parar pra olhar a revista de team-up, é bem complicado de você ter alguma profundidade, você não pode desenvolver personagem, é só pra mostrar o encontro mesmo, assim, é um caso, tipo, não tem muita relevância para os personagens, né? É, você não pode modificar muita coisa, é meio que só pra constar mesmo, entendeu? É, e aqui, assim, até conseguiram trabalhar um pouquinho com esse sexteto superior, né, que foi um arco e tal, mas não, é uma história dispensável, vamos colocar assim, né, não acontece muita coisa. Ela só vai servir aí pro Electro ficar nervoso com o Homem-Aranha no pós Homem-Aranha Superior, né, que ele fica um pouco chateado, né, com ter sido controlado e tudo mais. É, o Homem-Aranha Superior, na verdade, ele, no Fringir dos Ovos aí, ele é bem... ele planta muita coisa que a gente tá vendo agora pra fase seguinte do Homem-Aranha, né? A volta do Peter Parker. E ele mostra muita coisa que até os fãs queriam ver, né? Porque a gente fala, puta, da evolução do Peter Parker, da evolução do Peter Parker, e querendo ou não... Tem aí até as indústrias Parker, que o Otto que construiu, que é uma evolução daquele Peter cientista que sempre criava uma armadura, uma arma diferente, uma teia, uma fórmula diferente para vencer os inimigos, né? É uma evolução desse pensamento. Então, tipo, planta muita coisa. É, lógico, própria... lógico que é assim. É, primeiro distorcido, né? Se o Otto como Homem-Aranha ele é um ode ao Homem-Aranha de fato, né? O que é ser o Homem-Aranha, depois ele constrói uma situação meio de super vilão que o herói vai se aproveitar, né? Se antes era um vilão se passando por herói, como é que um herói usa essas táticas de vilão pro bem, né? É bem interessante assim, a temática. É, e pelas notícias que tem saído aí nas revistas pós-Secret Wars, né? Essas indústrias aí vão continuar por um tempo e tal, então realmente mudaram, né? O status do personagem, não, vamos ver por quanto tempo, né? Mas mudaram aí. É, o legal, assim, uma das coisas que eu gosto bastante do Dan Slott é que ele, assim, o status quo com ele não tem muito... Não tem muita vez, não, porque ele frequentemente muda a fase, né? Coloca novos desafios, assim, não esquece o que aconteceu, mas também não repete, né? Introduz novos personagens, introduz novas situações, e o sempre foi falado que o Peter Parker tinha o potencial de ser o maior herói da Terra, né? Ele tá literalmente transformando ele passo a passo nisso, né? Exatamente. Entendeu? E é isso que eu acho que o pessoal não entendeu ainda, porque... tá sendo aos poucos, né? É, o Dan Slott, a gente já comentou em alguns programas assim que apesar dele ter vários pontos positivos, com frequência, assim, os roteiros, ele acaba escolhendo umas soluções meio fáceis, né? Em alguns momentos, tipo, ele... Como é que eu explico? Uma coisa que pode ser melhor trabalhada, melhor explicada e tal, às vezes ele fala, ah, é assim e pronto, acabou, né? Mas... O fato disso acontecer não significa que, no geral, né, juntando todas as histórias e tal, a história seja ruim, né? Então, tem os pontos positivos e negativos aí, né, que a gente tem que pesar. E outra, né, muita gente torce o nariz pra essa fase superior, né, mas foi essa fase que voltou a botar o Homem-Aranha lá no topo das vendas, né? Exatamente. Querendo ou não, assim, toda edição acabava com um cliffhanger que levava você a querer ler a próxima, né? Então não tinha muito... tinha uma pegada diferente, assim. Ele mesmo descrevendo, eu acho que ele tava muito mais à vontade até escrevendo o Otto Parker do que o próprio Peter Parker, né? É, e até porque se leu a fase pré-superior, sim, tava bem trash. tava bem ruim mesmo. E as vendas, né, de Homem-Aranha Superior, ela continuou alta um ano depois da revista, né? Então, assim, o povo não comprou só... no início, né? Tipo, na curiosidade. Ela realmente vendia bem. Ela realmente era boa, assim, não era... Não, e era boa, porque assim, era muito engraçado, porque tinha um clima de mistério, porque o Otto sempre se protegendo de todo mundo saber o segredo dele. Ele colocou, sim, em situações que já cansadas até do Homem-Aranha comum, e ele tendo saídas diferentes, né? Exatamente. Então, assim, ele reagindo diferentemente aos relacionamentos, outras situações, ele vendo a vida do Peter Parker, vendo, puta, eu posso fazer bem melhor que isso. Isso era interessante, né? Porque era muitas vezes, porra, o Parker é um gênio, por que ele não resolve isso de outra forma, né? Porque exatamente. Ele nunca se formou. Porque ele não era doutor, né? E agora ele é doutor Parker. E detalhe que ele estava fazendo o doutorado, né, estudando e tal, nas revistas lá do final dos anos 70, né, revistas dos anos 80, final dos anos 70, então ele largou a escola naquela época e nunca mais, né, ele só teve a graduação mesmo e pronto. E ele, o Octopus inconformado, porque ele não era doutor, né, ninguém chama ele de doutor. Então, da última vez que a gente gravou Superior Carnage, a gente fez o Dante, eu acho, né? Fez um resuminho bem rápido. Eu acho que a gente já tá bom, né? Esse resuminho que ele fez no último programa. Uma bosta. Tá ótimo. Então, Superior Carnage, ok? Passou? Passou. Só acho que antes de entrar no que provavelmente todo mundo quer falar dessas novas revistas, das últimas revistas, teve uma participação do Superior junto com os X-Men, e dos X-Men de raiz, né? Os X-Men que vieram do passado. X-Men. Que até, inclusive, X-Men de raiz é X-Men. Que até inclusive aparece um Dr. Octopus no junto, né? Mas depois a gente descobre que é... Ah, aqueles especiais, que é Paraguai, né? Que é falsificado, né? Mas foi uma... Até que foi uma história interessante, que teve também a participação do Hulk junto, né? Não foi interessante, não. Saiu na teia, foi, né? Legal, sim. O Fera foi o personagem principal. É. Se eu não tô enganado, isso aí é o... Superior Spider-Man Team Up Especial, Indestrutível Hulk Especial e X-Men Especial, alguma coisa assim, né? Três revistas. Acho que foi isso. Mesmo. Alguma coisa assim. Cada parte era o nome do personagem convidado. A história é que ele serviu pra gente ver que o Hulk gosta de filhotinho. Fora isso. É aquele tipo de revista que eles lançam as capas que você emenda as três capas e formam uma imagem, né? Eu acho que essa daí teve. Eu acho que é uma das regras não escritas nos quadrinhos, né? Quando você tem sempre três revistas que envolvem três personagens diferentes e que as capas se juntam, cara, é uma bosta. Não compre. Caraca. Não, teve uma boa dessas, que é uma do Homem-Aranha, Justiceiro e Demolidor. Só que isso é antes da fase superior. As capas se juntavam e era legal. Acho que é a exceção, a única exceção. Exceção que confirma a regra. Confirma a regra. Não, que saiu uma recentemente do Homem-Aranha, dos Inumanos e do Capitão América, que pelo amor de Deus, velho. Ignorei, completamente. Na verdade, só de sua. A gente vai ter que falar dela? Não. Vamos, provavelmente no futuro. Deve ir pra teia. Boa sorte aí. Oh, céus. Eu vou voltar pra parar, né? Pode gravar. Nossa, você prefere parar? Caraca. Para a revista que da última vez a gente só comentou por alto, né, que só tinha saído uma ou duas edições e tal, que é Superior Foes of Spider-Man. Aí sim, agora sim, virou conversa de gente grande. Eu ainda não consegui ler tudo, infelizmente, mas não ligo para spoilers, podem comentar à vontade. Isso chama heresia, cara. Não, né, falta de tempo. Crescer é muito chato, cara. Pois é. Crescer é muito chato. Você sabe que você cresceu quando você passa mais tempo lavando louça do que lendo gibi. Triste, né? Na sua semana, se você pegar Eu cheguei a botar num papel, falei, não, vou organizar meu tempo, né? Botei no papel tudo que eu tinha pra fazer e coloquei, não, tantas horas por semana vai ser isso, tantas horas isso. E teve coisa que teve que ficar de fora, não tinha tempo pra fazer. Aqui que você faz da meia-noite às seis? Isso daí é uma das coisas que eu precisava, que é melhorar meu tempo de sono, porque... Pedro, os fracos. Minha memória tá só piorando. Ué, de madrugada a gente grava. Pois é, olha só. Às vezes a gente grava de madrugada. Então, isso daí atrapalha ainda mais a memória, que já não tá boa, né? Mas enfim, tipo, não deu tempo, sabe? Colocando tudo na planilha lá. Na planilha não, foi no papel. Não deu tempo. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Mas tem planilhas também, porque tem a besoura super organizada no Super Foes, né? Com a suas versão... planilhas coloridas. A versão Marvel do Eric. Ah lá, começou. Como é que é? Quer dizer então que é quase uma biografia? Como é que chama? Mocografia, né? Aquelas biografias falsas. Biografia não autorizada aí que fizeram. É. Quem que era a besoura? Biografia não autorizada. Quem que era a besoura? O Magaren? Não, é o Eric pela organização, tudo em planilha, bonitinho. Ah, não, é o Eric. É o Eric? Começou. Ah, rapaz, isso nunca me enganou, hein? Olha, só vou chamar meu pai pra você. Então, besoura, filha do Lápide, né? Olha só, nunca imaginaria. Porra, o Lápide eu acho, sempre achei um vilão legal, cara. Eu achava legal porque o quadrinho dele... Não começa a puxar saco agora não, você já... Não, não, o quadrinho dele, o quadrinho dele era assim, a letra era sempre pequenininha. E tu realmente achava que ele tava sussurrando mesmo, que era difícil de ler aquela porra. Aí você tinha dificuldade de... Mas essa é sacada. Fala com a voz raspando, né? É, então, e era sempre pontilhada o quadrinho dele, antigamente, né? Imagino que o Lápide falando seja algo assim. Não, é praticamente o Christian Bale, né? Falando por baixo. Good day, real day! Só que mas é tipo o Thor falando, né? Quando eles colocam aquelas letras que é praticamente impossível de ler, o cara realmente fala difícil, né? O cara falando então... difícil, filha da puta, né, cara? Falando difícil. Ainda bem que nos filmes não ficou nesse nível, né? Senão ninguém assistia. Já pouca gente já assistia. Engraçado de assistir, cara. Imagino que alguns fãs reclamaram. Ah, absurdo, Thor não fala desse jeito. Eu não ia conseguir falar. O Thor, eu lembrava do Aragonés, cara. O Thor chegava e falava, vós sois, né? Ah, que se dane. Então, podem... Inimigos superiores... O sexteto superior formado por 5 membros, né? Já é superior, na verdade, já, mas ele otimizou. É. A equipe era o Boomerang, Shocker, Corisco, Turbo e a Besoura e o Cérebro Vivo. Exatamente. Só que o Aranha Superior chegou, deu um cacete pra todo mundo e pegou o Cérebro Vivo pra ele. Pra ficar servindo limonada enquanto ele trabalha. E aí eles ficaram naquela discussão, né? Mas a gente é um sexteto, a gente precisa de mais um membro e tal. Não, não, não. Deixa o elemento surpresa, né? Todo mundo vai ficar pensando, quem será o sexto? Será que é o Dormammu? Será que ele vai atacar a qualquer momento? Eu acho que foi aí que começou, né? Tipo, é a revista com mais referências ao Dormammu que tem na Marvel, né? Até as próprias revistas que ele aparecia, né? Exatamente. Tipo, da primeira vez eles já falam, imagina que o sexto membro é o Dormammu. Ah, com certeza o Dormammu se aliaria a tão nobres vilões, né, cara? Ele fica com o Boomerang assim, tipo, cara, você é muito aficionado com esse Dormammu. Mas são vilões interessantes que precisam roubar pra poder jantar e tal. Não, é legal porque, assim, é mais ou menos que nem a revista do Gavião Arqueiro, né, cara? Porque a maioria das revistas mostra aquelas grandes sagas, tudo com alta tecnologia, histórias que dependem do destino do universo... E às vezes a gente esquece um pouco do, né, do botar pra jantar na mesa, né, cara? Exatamente. Botar ali o pãozinho de cada dia e tal, né, o negocinho ali, levar o cachorro pra passear, esse tipo de coisa, entendeu? E isso é legal de mostrar, né, tipo, e Homem-Aranha com o tempo, né, até com a evolução das histórias, foi perdendo um pouco disso, né? Que você tinha diversos problemas, às vezes o Homem-Aranha com a roupa rasgada. Sim, sim. Gripado, lutando com os caras. Então, assim, o Super Foes, ele meio que traz esse espírito, né? Só que pros vilões, né? O que torna tudo ainda mais engraçado, né? Porque são ainda mais fodidos. É que é o Nick Spencer que escreveu a maioria, eu acho que foi, sim, né? E conseguiu transformar o Boomerang num personagem interessantíssimo, né? É verdade. Filho da puta, mas interessante. Ah, sim, é. Assim, a história é recheada de, assim, humor. O humor dela é fenomenal, né? Todas as edições. E você vê um lado dos personagens que você não esperava, né? Então, você acaba meio que gostando porque eles são muito reais, assim, né? De certa forma, né? O Shocker virou um bundão, né? Nessa... Ah, porque ele era muito valente antes, né? Mais ou menos, cara, né? Porque uma fase nos anos 90, cara, que se alguém falava a palavra Homem-Aranha perto dele, ele congelava. Ele nem se mexia. Era o Shocker. Então, é o trauma Shocker. Aquela cena que a gente comentou uma vez, que o Homem-Aranha agarra ele por trás. trama. E aí o Homem-Aranha começa a falar: ele está vibrando o corpo todo, não consigo me segurar. Imagina o post aí, pra quem não conhecer. Então, mas o Shocker foi um que teve uma evolução maior, então, nesse sentido, né? De bundão a chefe do crime organizado, praticamente. Né? Pelo menos da mágia, né? Terminou recentemente aqui, né? Acho que foi esse mês, né, que saiu a última teia. Foi, exatamente. Infelizmente. Quer dizer, naquelas, né? A Marvel fez uma exceção gigantesca à regra e prolongou uma revista boa ao invés de cancelar, né? Que era pra ter só 12 edições, se não tá enganado. Cara, eu vou te falar, no Minx aqui do Brasil, a única história que se salvava, que dava vontade de comprar a revista, era essa. Quando eu li o pouco que eu li do Superior Foes, me lembrou muito a pegada de dois títulos, cara. Primeiro do X-Factor do Peter David, que era outro desses títulos que, assim, era bom pra caraca, mas ninguém falava sobre, entendeu? obviamente, a Liga Internacional, né, cara? Kate Giffen, né? A Liga do Giffen de Matheus, né, cara? A Liga Internacional, puta, cara. Aquilo, meu, passava acho que 2-3 edições e aparecia um vilão. Era só os conflitos deles. E valia. E valia, cara. Tipo, era praticamente um Seinfeld em quadrinhos, porque essa era uma revista subnada. Não tinha muito plot, assim. Tinha um plot ali que, né, pra conduzir a história, mas os caras. A caracterização roubava a cena, né? Porque. É a história que os personagens são mais importantes do que a história em si, né? Sim. Tipo, tem duas formas de você contar uma história. Um é focando no roteiro em si e outro nos personagens, né? Então é interessante. Não, quando é bem feito. E mesmo o roteiro em si, ele é muito bem trabalhado. Ele não tem uma mega coisa acontecendo, mas. As coisas que você vai descobrindo que estão acontecendo por trás, meu, é muito, muito legal. É, cuidado com as coisas que acontecem por trás aí, cara. O Choque ia estar com medo pra caramba isso aí. Muita atenção aí. Tem a cabeça do cabelo de prata, né? Cabeça do cabelo de prata. O quadro do Doutor Destino. Cara, é muito sem noção o negócio da. É engraçado, né? Não tô falando que é ruim, mas. Eles falam da lenda da cabeça do cabelo de prata, né? Que tem uma lenda que fala que um menininho encontrou e colocou a cabeça num carrinho, não sei o quê e tal. Mas óbvio que era uma lenda só, né? Era o bumerangue enganando o povo pra roubar o quadro. E aí a hora que aparece a cabeça, tipo, tá com justamente o menininho, né? É muito, muito engraçado. Não, assim, tem umas sacadas que, né? Não tem como não rir do negócio, da situação ridícula, né, cara? E é legal acompanhar esses caras, porque você sabe que esses caras vão se dar mal no final, né, cara? Mas, tipo, tu não tá lá pra torcer por eles. Não, ele dessa vez vai. Não vai, cara. E aquelas cenas com o Corisco lá de... Sempre que aconteceu uma situação complicada, só dava um piu, sabe? E ele sumia. O Choque apanha pra caramba, né? Do cabeça de martelo numa hora dessas, né? Tem o relacionamento do Turbo com a Besoura, mais pro final, que também foi muito engraçado. Aliás, que era o Turbo, que é um personagem novo, né? Que usaram ele uma vez e foda-se ele, né, cara? Foi aparecer agora, né, só. Pois é, quando ele apareceu... Poderes bizarros. Ele joga um pozinho em cima das coisas. Pode lá, ir, pirinim-pim-pim. Pô, é nanotecnologia, eu respeito. Cara, nanotecnologia é a magia do século XXI, cara. Fato. Você não pode explicar o negócio, é nanotecnotecnologia, cara. Nanotec. Mas o isso ou física quântica. É verdade. Ou os dois. Nanotecnologia quântica, cara. Nossa senhora. Caramba. Mas é nanotecnologia mesmo? Não foi o Doutor Negativo que deu uns poderes lá pra ele? Mas deu com base em nanotex. Ah, então. Doutor ou senhor? Senhor negativo. Eu tô perguntando, não te corrigindo, é só pra saber se a gente tá falando da mesma pessoa. Tô entregando doutorado pra pessoa errada aí, tá vendo? É só senhor, só ele tá fazendo doutorado aí, não passou, tá entregando. Mas é casado, né? Senhor? É casado. A senhora negativo deve ser meio complicado, né? Nossa senhora, que tristeza deve ser viver, né? Com a senhora negativa. Né? Caramba. É que negativo com negativo, né? Repele, né, cara? Ah, olha só. Mas é muito deprê. Né? A senhora negativa já se suicidou. Isso tá parecendo diálogo de Superior Foes. Pois é. Basicamente isso. É, foi proposital, né? Foi proposital esse diálogo. Aham, tudo combinado. Então, e História muito boa, vale a pena pra caramba, né? Seria legal se a Panini lançasse esse encadernado aqui, mas eu duvido bastante. Olha, posso falar uma coisa? Tem saído tanta coisa que eu nunca achei que fosse sair aqui. É verdade. Que, assim, eu já não duvido de mais nada. Vai sair, tipo, em 2026, quando ninguém mais lembrar da história. Vão, tipo, mandar... Puta, que legal, sabe? Tipo, tá sendo tanta coisa ultimamente que eu não duvido de nada hoje pra sair no Brasil. Aquela mensal do Gavião Arqueiro, que fez sucesso pra caramba, ganhou Eisner e tal, ou concorreu, não sei, eu acho que ganhou. Ganhou. Eles falaram alguma coisa sobre sair encadernado, mas não falaram mais nada depois, né? Seria interessante. Eu não queria comprar um monte de revista do Capitão América não, só pra ler aquela história. Então, tá saindo Capitão América e Gavião Arqueiro, né, se não me engano. Isso, aqui no Brasil. Eu tenho algumas, mas eu, assim, já tô comprando coisa demais pra comprar mais uma, entendeu? Agora, alô? A revista Capitão e Gavião acabou, o Capitão América foi pra os heróis mais poderosos da Terra. Ah, sim. E o Gavião Arqueiro acho que finalizou, mas eu comprei encadernado em inglês. É, eu li uma história, é bem interessante. É legal. Ainda, por mais que esteja melhorando cada vez mais os mix das revistas, era a saída melhor mesmo aprender inglês e comprar direto, entendeu? Do digitais que a gente vive hoje, né? Mais simples. Exatamente. Bom, então, mais algum comentário? Vamos para as considerações sobre o que a gente achou da saga, da fase superior e tal. Acho que só lembrar que teve uma historinha só com que o Otto enfrentou um vilão do Motoqueiro Fantasma, né? Que eu até esqueci o nome dele agora. Blackout. Mas que serviu pra reforçar o medo da Tia May em relação ao Homem-Aranha, né? Ah, anual, né? Isso aí foi na anual. Até eu fiquei com medo dele naquela história. Acho que só. Bom, então, só deixar claro antes que alguém cobre, né? Nós falamos aqui da revista do Homem-Aranha Superior até a edição 31, que foi o final, né? Mas depois saiu a 32 e 33, que é ligada a Spider-Verse, né? Mas aí já não... A gente já comentou sobre elas no nosso tweetcast sobre Spider-Verse e já sai um pouco do foco aqui, né? Do programa. Então, por isso que a gente não falou nada sobre elas. Mas assim, no final das contas, né? No último programa que a gente fez... A gente ainda não tinha lido tudo, mas estava gostando, né, do arco e tudo mais. E, no final das contas, tá certo que acabou prolongando demais, né? Durou um ano e meio, mais ou menos, e tal. Mas, no final das contas... Pode falar. Mais exato. Nem um ano e meio. Foi um ano e pouquinho. Nem 4 meses. Isso, foi praticamente um ano e meio. Quase um ano e meio aí. Então, assim, apesar de ter algumas histórias, que é o que eu comentei mais cedo, né, de o roteiro às vezes não é muito bom e tal, mas no geral, pesando os prós e contras, eu gostei da fase do Homem-Aranha Superior, né? Porque trouxe finalmente algo diferente às revistas do Homem-Aranha, né, que a gente não via há muito tempo, algo diferente e interessante, né, não só diferente por diferente, e... Enfim, no final das contas eu gostei. E no caso de Inimigos Superiores, não preciso nem comentar, né? Muito engraçado. E faz um contraste grande, né, com o Homem-Aranha Superior que tava saindo. Muita gente não queria comprar justamente pelo Superior no nome, né, da revista. É, mas o Superior do nome é extremamente irônico, assim, né? Sim, quem leu a revista é ironia pura, porque eles tinham que ser os inferiores, né? Enquanto o Otto fala que é superior por causa da arrogância deles, né? No caso dos Inimigos Superiores, faz parte da graça da revista, né? Faz parte da comédia. Eu já falei isso, mas não custa repetir, mas a saga inteira do Aranha Superior é um, assim, é uma grande ode ao Peter Parker, né? O personagem dele. O fato de ser heróico e tudo mais, e faz diversas homenagens à mitologia do Homem-Aranha. Em novas situações, né? Justamente, tipo, apresentar tudo que a gente já conhece de uma maneira nova. E o Aranha tá precisando de uma chacoalhada dessa mesmo. E, no mínimo, o Dan Slott, ele fazia coisa pra você, tipo... Ele meio que tava ganhando o leitor revista a revista, né? Eu acho que a média de qualidade dele subiu bastante nessa época do Superior. Por conta disso, porque ele tava trabalhando a linguagem da história de outra maneira, porque assim, ele se travava pra você acompanhar mesmo, tipo, o que vai acontecer em sequência? E você ficava curioso, tipo, todos os círculos se fechando, você sabia que o Peter ia voltar de alguma forma, mas assim, você não conseguia entender como ele ia voltar, né? Acho que a grande rateada dele é justamente o final, que, a meu ver, o Otto, ele se desespera, tipo, é muito curto. Ah, vai voltar, eu não aguento fazer isso, eu não vou conseguir, não vai dar certo, volta, Peter. Então, tipo, foi muito rápido, assim, foi um intervalo de nem duas edições, cara. Eu podia ter mostrado ele sofrendo mais antes, né? Sim, a gente comentou de uma team-up que teve dele com o Namor, e lá ele começa a se questionar, só que no final da revista ele fala, não, eu sou o melhor mesmo, e pronto, acabou. É. Seria interessante se ali tivesse começado, sabe, um pequeno questionamento que fosse crescendo até chegar nesse final, seria uma forma, né? Sim, não, com mas a saída, se você for pensar nela, esquecendo a execução, é muito boa, ele sacar, tipo... Cara, eu não vou conseguir resolver, cara. Tipo assim, eu vou ter que... Eu, pra salvar quem eu amo, eu vou me sacrificar. Querendo ou não, é um ato heróico, né? Que uhum. A única pessoa que o Peter Parker não conseguiu salvar... Aí lembrando de uma coisa que o próprio Dan Slott fez lá do voto lá, que ninguém morre, né? Uhum. Alguém teve que morrer, né? Que foi o próprio Otto. Até então, né? Porque ele vai voltar algum dia, isso é óbvio. Será que ele vai voltar? Você tá querendo insinuar isso? Que absurdo. Que absurdo. Não sei como, mas né, ele deve voltar, né? É óbvio, né? É óbvio. É cedo ou tarde, ele volta. Mas aí a ideia é justamente trabalhar, tipo, como, né? Que nos quadrinhos é... Principalmente na história do super-herói, que o personagem tem mais de 50 anos já. É difícil você ser original, né? Você sempre tem alguma coisa que parece alguma coisa que já foi feita. Então, pelo menos ele conseguiu trazer, melhorar a qualidade, melhorou as vendas, que eu acho que é o que a Marvel mais gostou, né? E trouxe interesse, curiosidade, pelo menos, as pessoas que não estavam nem acompanhando mais o Homem-Aranha, que voltaram pra ver que porra era essa, pelo menos, né? É tipo episódio de Super Sentai, né? Você sempre sabe que no final das contas os monstros vão ficar gigantes, vai ter o robô e vai... ser destruído, mas o que leva até chegar naquele momento ali que deixa o negócio divertido. No final todo mundo já sabe. É bem por aí mesmo. É, tem cara que já larga já, tipo, o monstro cresceu, nem vê mais, cara. Bom, eu gostei das histórias como um todo. A arte em algumas realmente ficou muito sofrível, né? Infelizmente, acho que é difícil achar uma forma de conseguir boicotar só uma das coisas que tem na revista, né? Porque se você deixa de comprar, você não está incentivando. Se você compra, você está incentivando a obra como um todo, né? Mas eu vou continuar acompanhando, principalmente porque eu tenho um contrato aqui com a Aracnofan, né? Então... Mas o Humberto Ramos é foda, eu concordo, Dante. Humberto Ramos ferra tudo. Nossa senhora, gente. Mas eu queria muito que o Marco Quequeto ficasse como desenhista principal das histórias. Dentre acho que o custo-benefício dele é o melhor. Porque o Camúnculo é legal, mas tem umas caras que ele faz que é terrível, cara. Desculpa, cara, Camúnculo não é legal, cara. Eu não sei o que as pessoas veem nele, sério. Não é, cara, não é legal, velho. É o contraste dele com o Humberto Ramos. Cara, porque assim, perto do Humberto Ramos, até eu viro o desenhista, sabe? Mas assim. Perto do Humberto Ramos, até aquela sujeira na porcelana que fica quando você vai no banheiro é arte, né? Não, cara, é assim, sabe aqueles negócios, tipo, vi uma mancha, eu vi Jesus na mancha, sabe, tipo, até isso é melhor que o Humberto Ramos, cara, não é legal, o Homem-Aranha vai faz um tempo já que ele tá precisando de um desenhista mais legal, né, cara. Então, tá bom. Só abriu um parênteses. Tudo que alguém posta de desenho que fez no Facebook, o Magarin comenta, né, melhor que o Humberto Ramos, sempre, qualquer coisa. Alguém posta um desenho melhor que o Humberto Ramos. Aí ele falou que o Alex Ross postou um desenho do Homem-Aranha que ele fez quando era criança. Aí o Magari comentou na foto: better than Humberto Ramos. Pior, apareceu gente defendendo o Humberto Ramos. Nossa, então, demais. Os americanos gostam, não sei porquê desse cara. Então... Eles são malucos. Não, deve ter gente aqui no Brasil que gosta também. Mas... Tem, de vez em quando aparece um ou dois no grupo lá. A maioria tá lá no Juquiri. Mas olha a ideia que você tava falando. Mas, analisando a saga, né? Agora sim, a saga completa como um todo. Gostei, concordo com o que vocês dois falaram, né? Não vou repetir um pouco, mas trouxe um ar de novidade, principalmente do. Assim, até ouvindo o último cast que a gente gravou sobre o Superior. Eles falaram algo muito, muito similar referente ao pacto com o Mephisto, né? Que, assim, a ideia. Ninguém gostou, né? Mas depois as histórias melhoraram muito, né? Eu acho que realmente com... Apesar de eu não... Muito não. Melhoraram. Tá bom. Algumas pessoas falaram que melhoraram. Na verdade, melhorou sim, cara. Porque atraiu cada vez mais gente pra ler. É, e você ficava tão indignado com aquilo, tipo, que tu queria ver onde é que ia dar, sabe? Tipo, é que nem você ver seu time, tipo, começar a vender jogadores, você vê, caraca, vai dar merda. Aí você começa a ver todos os jogos, você vê que vai dar merda mesmo, entendeu? Tipo, só pra garantir que você tava certo. E assim, tipo, o negócio chegou uma hora que você tava interessante. Eu me peguei, no meio do caminho, caraca, velho, o quão interessante ficou o personagem do Otto. Porque assim, ele era o Peter Parker escroto, cara. Peter Parker sem poderes e responsabilidades, sabe? Tipo, o Peter Parker que todos nós seríamos. Não, o Parker que todos nós seríamos, entendeu? Tipo, fale por caso, você. Fale por você, Sr. Facas. Sr. Facas superior. Entendeu? Dá, cara. O cara que você é normalmente escroto. Se você praticamente um Guinso, né? É o André Guinso, faca superior. Se você pegar a primeira aparição do Peter Parker, cara, o primeiro quadro, vocês que estão num site especialista em Homem-Aranha, qual é a primeiro balão do Peter Parker na história dele, assim, do personagem? Ele fala, né, que se ele... Eu não lembro a fala exata, mas meio que se ele tivesse poder, ele esmagava todo mundo lá, alguma coisa nesse sentido. Um dia eu vou ter poder pra poder esmagar esses vermes. Ele tava se referindo ao Flash Thompson, que tava, tipo, entendeu? Tipo assim, isso, imagina, o Parker agora é o superior, cara. Esse que é o negócio. Ele é o Parker sem os grandes poderes, trazendo grandes responsabilidades. É, quando ele deixa o ladrão escapar, a gente vê que ele é um cara arrogante, né? Que ele fala, o policial fala, né? Você deixou o cara escapar? E ele fala, tipo assim, isso não é problema meu, né? Problema é trabalho seu, o meu é ser líder de audiência. Tipo, isso, é. Exatamente, você pega que aí você conhece, durante, a gente não citou isso, mas durante toda essa saga, você conhece um pouco da infância do Octopus. E você começa a sentir, tipo, você vê que eles não são tão diferentes assim, entendeu? Lógico que o Parker, ele teve uma criação que foi o diferencial dele, mas se o Otto tivesse uma criação similar, provavelmente ele seria um herói também, entendeu? É, isso então, é interessante, né? A origem dos dois é bem parecida. É bem similar, e assim, foi uma sacada muito boa do Slott, de justamente pegar essa... Assim, eles não são tão diferentes assim, é um detalhe que mudou, tipo, um poderia ser um herói, outro poderia ser um vilão, sabe? Tipo, isso que é a graça do negócio, e isso é uma tendência hoje da própria Marvel, de forma geral, de mostrar que os heróis dela não são heróicos porque são monocromáticos, assim, existem diversas camadas de cinza que levam eles a atitudes heróicas, mas eles não precisam ser simpáticos, né? Não precisa ser escoteirão, eles podem ser escroto, mas ser heróico. Exatamente. Dante, você ia comentar mais alguma coisa? Nunca me lembro, acho que é só. E você, Presto e Mônio, o que, é que vocês acharam? Considerações? Bom, no meu caso, não é segredo nenhum que eu comecei a ler de má vontade. Só pra gravar, né? Só pra gravar, foi mesmo, você sabe disso. Uhum. E fui surpreendido, a saga é boa. Tem muito o que falar. Boa, eu também, tô na mesma. É que assim, a gente, durante todos os Trip Views, quem acompanhou, a gente sentiu uma melhora muito grande, realmente, depois que o Otto entrou. Não porque melhorou as revistas do Homem-Aranha, simplesmente, mas era outro personagem, uma tentativa de trazer uma outra personalidade para aquele herói que fica pulando e grudando em parede. E tem que lembrar que nessa época, Peter Parker não era o Homem-Aranha em nenhuma linha cronológica publicada pela Marvel, né? Porque você tinha o Miles já, tinha o Miles Morales na Ultimate, você não tinha Peter Parker na linha, né? É, durante um bom tempo, né? Um bom, mais de ano, inclusive. Mais de ano. Sem o Peter Parker, só como fantasminha camarada, que inclusive, quando ele aparecia, ele era chato pra caramba. ele atrapalhava a história em alguns momentos. O que me leva a questionar um negócio, assim, grande erro aí das histórias do Homem-Aranha era, não é, seria a própria caracterização do Peter Parker, que é um cara chato, justamente que ele era o personagem que movimentava as coisas. Eu acho que o grande problema do Dan Slott é o que já aconteceu nas histórias anteriores ao Superior, é que ele sabe construir uma história muito legal, mas ele não sabe finalizar, ele finaliza, parece apressado. Quando começou a fase superior, eu falei que parecia que os últimos números lá do, até chegar no número 600 de Amazing Spider-Man, 700, foi o final lá, 700 da fase superior, ele tava enrolando. Nossa, eu tenho que fazer a grande revelação no número 700, mas faltam 10 números, o que eu faço? Então vou enrolar uma história que serve em uma edição, vai virar 10. Mas isso aí provavelmente é a mão do editor, né? É, pode ser. Provavelmente. E agora na fase superior, eu acho que mais umas duas edições, pelo menos, pra dar uma sensação que o Otto realmente chegou a uma conclusão que ele não serve pra aquilo. Foi como todo mundo já disse. De repente ele, putz, não sirvo pra isso, vou embora, tchau. Falou, valeu, boa. Finais muito abruptos pra uma história que tava sendo conduzida muito bem. O que me deixa um pouco triste, né, que a gente já comentou aí da arte do Humberto Ramos, né, isso é uma das coisas, mas uma coisa que me deixa um pouco triste é que a Amazing, que começa depois disso daí, né, que a gente vai começar a ver no Brasil aqui de agora pra frente, infelizmente as histórias são muito fracas, sabe? Até chegar no Spider-Verse... Volta aquela mesmice antes, né? É, então assim, infelizmente, além de ser desenho do Humberto Ramos, né? A história não é muito interessante, parece isso daí que o Presto falou, né? Vamos enrolar até chegar em Spider-Verse. Até porque o primeiro arco, ele obrigatoriamente ele abre com Electro por conta do filme, né? Exatamente. Além do filme ser uma bosta, Eu não achei tão ruim. Não, ele é só horrível. Eu só tive vontade de pedir meu dinheiro de volta. Cara, eu achei o primeiro pior. O segundo eu tava pior que o primeiro, tava anestesiado. Não achei tão ruim, não. Mas mas enfim, né, isso aí é pra outros programas, né? Infelizmente, não é tão legal. Mas Spider-Verse, apesar do que a gente já fez um tweetcast aí, né? Pesando os prós e contras, é divertido, né? Então, o Dan Slott tá nesses altos e baixos aí. O grande barato do Dan Slott é que ele é fanático pelo Homem-Aranha. Só que ele tem... O bom dele não tá mais, assim, em histórias urbanas, sabe? Parece que ele quer escrever coisas maiores, né? Tipo, outros gêneros. Você pega o Dan Slott do Surfista Prateado, parece que é outro cara. Eu vi ele falando bastante no Twitter sobre as revistas aí, mas eu não cheguei a ler. Não, porque assim, criticamente, a crítica adora, as vendas não estão, obviamente, não é o top de vendas, né? Mas assim, a crítica adora, é fantástica, e ele usa toda aquela carga dele do outro vício dele, né, que é Doctor Who. Que é aquelas histórias cósmicas, né? Aquela ficção científica meio, às vezes sem pé nem cabeça, né? Mas a graça, ele escreve muito bem. Mas no Homem-Aranha parece que ele não manas, né? Ele sempre tá fazendo uma coisa a mais. Mas assim, independente disso, né? Eu acho que é bom ter uma certa rotatividade nos roteiristas, né? O Dan Slott tá aí há bastante tempo, né? Desde a 650, mais ou menos, que ele tá 100% no título, né? Antes ele dividia com aqueles outros roteiristas lá, os webheads, né? Então, assim, eu acho que seria uma boa, né? Eles darem uma variada agora e tal. Assim, acho que já poderia ter variado antes, né? Na verdade, só que a gente não teria essa fase superior também, né? No último programa vocês comentaram, né? Que teve uma reformulação geral lá por volta da 600... Eu acho que foi por volta da 600, teve uma... Ou 700, e ia ter uma... Mudou a galera, cara. Não, tipo, entrou o Marvel Now, né? Marvel Now. Então, mas e os roteiristas mudaram tudo de título, né? Acho que o Bendis estava no Vingadores e mudou, ou ele foi pro Vingadores, uma coisa assim. E o Slott foi um que falou, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E aí, ó, tem essa história aqui, né, pra mostrar... Eu acho que em partes foi bom, como a gente já falou, assim, foi uma coisa diferente, que por mais que possa não ter agradado todo mundo, mas acho que é uma coisa interessante pro personagem, mas acho que realmente agora seria a hora de, assim, já deveria ter trocado, né? O ponto é, as pessoas querem coisas diferentes desde que seja exatamente o que elas esperam. E por isso que o povo não fica agradado. Tipo assim, o povo quer coisas diferentes desde que seja a evolução do Marvel, do MC2, por exemplo, sabe? Tipo assim, eu quero que seja diferente desde que seja o Peter tendo filho, sabe? Tipo, então, se a pessoa quer uma coisa específica, se tiver alguma coisinha diferente do que ela tá esperando, ela não vai gostar, né? A grande verdade é que é o seguinte, cara, as pessoas não engolem tudo que vem depois, cara. Desde o quê? Desde o pacto. O pacto ainda arde. Vamos falar a real que o pacto ainda arde, cara. Tipo, é verdade. As pessoas ainda não aprenderam a conviver com a história que o Homem-Aranha fez pacto com o demônio, cara. É isso que ainda não, acho que ainda não desce. Porque assim, se o Peter tivesse separado da Mary Jane e separou, não quero mais viver essa vida do caralho que você vive aí, e metido o pé, beleza. Você poderia ter tido as mesmas histórias, que não ia ser tão agressivo, mas é a história do pacto. Porque toda hora o cara falava, entra alguém pra desfazer o pacto, entra alguém pra desfazer o pacto. Pois é. E agora já era, né? Tipo, não sei agora que eu não tô lendo, tô meio atrasado com a leitura de Secret Wars, não sei o que que vai resultar no final. Duvido muito que seja que eles desfaçam o pacto, duvido extremamente. Não, o pacto já até caso enterrado já, não vai ser. Então, isso que eu ia comentar, assim, já, o pacto foi em 2007, eu acho, 2008. Então, assim, já faz quase 10 anos, né? Infelizmente, eu não deve voltar. Infelizmente, né? Eu gostava dos dois casados, mas fazer o quê, né? Mas ok, eu acho que podemos encerrar por aqui, né? Algum comentário sobre o que a gente deixou passar aí? Ou posso ir para as considerações? Considere. Queria agradecer o Facas por ter aceitado novamente o convite, né? Para terminar isso que a gente começou lá em 2013, esse programa. Sim, senhor. E o Facas, eu vindo aqui só para ficar me agredindo gratuitamente. não, cara. Eu acho que a agressão não fique achando que é com você, é com geral. Não se acha especial. Né? Não se acha especial. Né? Ah. Agora melhorou pra caralho. É mais uma agressão, né? Tipo, foi a Inception essa, entendeu? E faça seu jabá aí, Facas. Não percam, né, os podcasts do Quadrim. A gente tá tendo aí, nesse exato momento, aí, a 21ª Fast Comics. As nossas redes sociais estão entulhadas de informações, fotos sobre a Fast Comics. Vem aí a iniciativa desse ano, falando aí do MSP, os 80 anos do Maurício de Souza. Já lançamos. Então, já está lançado, né? Então, mais uma vez aí estamos aí capitaneando essa brincadeira aí com todos os podcasts. Então vale a pena acompanhar o Quadrinho, vai estar centralizando todos os links aí que todo mundo for lançando. Fica mais fácil, eu acho, que do pessoal acompanhar, né? Eu não estou lá com tanta frequência quanto outrora, porém, de vez em quando você vai ter a chance de me ouvir lá. Ressalto que o Quadrincast teve um muito bom, que foi sobre o Doctor Who, teve uma participação muito boa. É verdade. E também o Mônio, né? Pois é, que coisa, não? Eu por coincidência, eu também estava lá. Também o Mônio. Essa iniciativa, né, que tá rolando nesse mês de julho, o nosso programa já foi ao ar, então vocês podem ouvir tanto ele aí, que tá no post, quanto o link pro site do Quadrinho, né, que tá elencando lá todos os programas. Conforme a medida que foi saindo, vai estar o link lá, vai estar sempre sendo atualizado. Já meio que virou tradição, né? O pessoal sempre quer achar uma desculpa aí pra falar de algum assunto em comum em todo mundo, né? Então, quem escuta aí pelo menos algum podcast sobre quadrinhos sempre sabe que vai ter algum tema aí, vai poder rotacionar, conhecer outros podcasts. E, né, a ideia é que tenha essa interação maior aí entre a podosfera. Afinal, todos nós temos o mesmo gosto, né? Exatamente. Então, e pra quem estranhou ter uma iniciativa em julho, né, que coisa estranha, é porque esse ano nós temos duas, né, iniciativas. Exato, já spoilers, né? É um ano bem proativo, né? Tem várias iniciativas. É verdade. Mas melhor um ano proativo do que um ano pró-passivo, né? Nossa. Mas tá bom então, né? Falou. E lembrando que o Tweepcast é o podcast do aracnofan.com.br, que sai toda a última sexta-feira do mês. E nas quartas e outras sextas, né, sem ser a última, a gente tem os Tweep Views Classic, que fala de revistas antigas, e os Tweep Views, que são de revistas novas e outras coisas, como foi o caso da iniciativa, né? Então, é isso, fechamos e até a próxima. Falou. Um abraço. Falou. Presta, se você atendeu, a gente não tá te ouvindo, não. Não, atendi. Tá ouvindo? Agora sim, bem baixo. Fica mais perto. Qual que é? Tá faltando acho que umas 4 pragas do Egito pra ele passar. Que o estouro dos insetos ele já pegou, né? O inseto foi o mais engraçado. Mas o pior são os carrapatos. Que é? Engraçado, você ficou dando risada, foi isso? Não, foi cena de comédia, olha só. Eu pensei em inseto fazendo uma piada, um stand-up, sei lá, né? A gente parou o carro debaixo de uma árvore, abriu a porta, de repente cai um galho cheio de... com uma colmeia de vespa. Nossa. Aí saem os dois correndo, era se colmeia batendo. De vespa? Ah, acho que colmeia serve pra qualquer desses bichinhos com asa que pica, né? Ah, não faço ideia. Porra, em vez de ser pior do que abelha, cara. Não, não, era uma... Não doía tanto. O problema não é questão de doer, é que ela fica te ferrando picadas. Quantas vezes ela quiser. Ela não perde o ferrão tá. Igual a abelha. A abelha é uma só, né? Ela quebra... Ela pica e morre. Ela é burra, né, cara? Cara, é kamikaze. Ela dá a vida, né? É honra japonesa. Olha, cara, é o ódio indo acima do amor, né, cara? Eu vou morrer, mas tu vai junto, filha da puta. É. Um dia desses eu perguntei pro Presto, e aí, Presto, como é que tá a viagem aí e tal? Ele falou, tranquilo e tal, capotei o carro hoje, mas tá tudo bem. Como é que é? Cara, quando você é um action hero, cara, isso é normal, velho. Uma terça-feira fraca, né? Entendeu? Tipo, isso aí é uma coisa tranquila, entendeu? Tipo, uma coisa uma ação de baixo orçamento, né? Capotei o carro, mas tá tudo bom, tudo bem. Tá suave. Capotei um carro de um prédio em chamas, né? Eu tentava andar de altura, mas tudo bem. Pô, antes fosse. Pior que eu capotei por incompetência. Tava 50 por hora na pista de terra e aí foi embora. Você capotou ou você capetou o carro? Que pode ser que o demônio ainda esteja nos restos do veículo. É. Eu sobrevivi. Cheguei podia lá, ser pi... entreguei podia ser... Pois é. Podia ser pior, você podia ser o Mick Fanning. Entendeu? Claro, sempre pode ser pior. Cara, o Mick Fanning, ele acabou de virar, tipo, o exemplo de testosterona no mundo, cara. Porque, tipo, foi registrado que ele deu 2 socos num tubarão e saiu fora, velho. Exatamente. Deu uma desviada ali, né, na prancha. Falou, opa, aqui não. Driblou, falou, não, aqui não, bichão. Tá louco? Aquela cena foi bizarra. O cara tipo, entrou... nem parece que foi real. Foi montagem. Não, parece que é viral de Sharknado, né, cara? Aproveitando a onda de Sharknado, olha isso. Nossa, pelo título da matéria aqui, eu já tô assustado. Caraca, tem tubarão? É isso que existem tubarões dentro de um vulcão, caraca. Caramba, não deixa o pessoal do Sharknado ver isso não, que Sharknado 4, você já sabe como que vai ser, né? Um tornado de lava com tubarões. Não, cara, Sharknado 3 tem 2 coisas que me chamaram a atenção no pôster. Primeiro, a presença de David Hasselhoff, né? Que só ele já, tipo, eleva o negócio over 9000, né, cara? Acima de 9 mil o negócio. Uhum. E a roupa dos protagonistas tá escrito NASA. E tem um foguete de fundo. Promete. Mas não parece um roteiro de Sharknado? Vai explodir o vulcão e os tubarões voadores saindo, cuspindo lava, né? É, vai explodir em um tornado de lava. É verdade. Olha o Dante fingindo que tava na conversa. Mas eu tava desde o princípio. Vocês estão malucos? Chega dando risada, vai. Chega dando risada. Ah, peraí. Ah, uau, que risada espontânea. Obrigado. Anos e anos inveja, de Dante. Como é que eu faço pra rir assim? Não faço ideia. É um talento natural que eu tenho. Então, o papo vai ser meio... A gente vai comentar mais ou menos o que a gente não tinha falado da última vez. O Presto não tava da última vez também, né? Não presta pra nada também, não tá... Presta pra ser alvo de Vespa. É. Vai capotar o carro, rasgar. Não, não o carro. É. Ele vai ser, certeza que ele vai ser base do próximo roteiro do The Rock, né, cara? Não, já teve. Foi o Bem-vindo à Selva. Ah, achei que ia ser tipo The Rock versus as Sete Pragas do Egito, cara. Nem montei uma pauta, nem nada do tipo, assim, muito grande, não, porque a ideia é falar. Pauta pequena, então? Ah, a piada oposta ao exato outro programa que a gente gravou dele. É? Meu. Certo, então, na verdade eu acho que eu esqueci de pensar o que falar na abertura, mas... Fala o que vier ao seu coração. Posso ser processado se eu fizer isso. Nossa, caraca. Tá, cara, okay. Rapaz... Foto do outro foto, lado. Facas. Entendeu? Você sumiu, Facas. Facas tá cortando. Meu Deus. Muito bem. Gente, muito obrigado a todos por... Gasta esse tempo no domingo à noite. Dante, eu acho que dá tempo ainda de você ver eu o filme. Acho que dá, acho que dá. Tô indo. Vai ver o. Homem-Formiga? Homem-Formiga? Homem-Formiga? Homem-Formiga. Também. Formiga amanhã. Eu vou ver amanhã de novo, porque assisti dublado lá no Pará. Putz. Caramba, com pernilongo, um monte de cara. Com o carro capotando no cinema, né? Dublado. Que desgraça, cara. Caramba. É porque o resto da equipe queria ir. Não, porque tipo assim, ok, você enfrentar uma praga de carrapatos, enfrentar a Vespa no braço, capotar o carro e tudo mais, até passa, mas assistir o filme dublado é sacanagem, né? Não,